Ajuste no 0 no 3, chama para cruzamento. Chamada para o cruzamento. Controle, boa tarde, o TAN 3805 na da... No 3805 eu controle, contato a radar. Quando possível autorizaria para o Adileira? Positivo, pode passar 2000 pés, só pode voar Leda. 2000 Leda, grato, TAN 3805. Poxa, que bom, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, controle. Apenas para tranquilizá-lo, o senhor está voando direto para a final da pista 1-7, não precisa se preocupar não, nós estamos de olho, o senhor pode cruzar a final da pista 10, o senhor não vai interferir em nada com o nosso serviço, tá bom? Autorizado o cruzamento, prossegue via Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia e no ponto de espera 1895. Alfa, Juliette, Pátio 1, Índia e para a torre, para Alô, chamada 6320, portão 612, Alfa Juliette. Alfa Juliette 612, portão 6320. Alô, TAN 3283, gate 8, pushback acionamento. Então 8 autorizado, chame táxi. Autorizado, vai reportar para o táxi, TAN 3283. Corrigindo a frequência postéria 5958, a torre na 118612. Zulu Golf já está avistando o aeroporto internacional? Afirma, Zulu, Lima Zulu. Positivo, chame a torre, 118612 e solicite instruções para pouso. Meu cordial. Na torre 118, decimal 62, graça. Bom trabalho. Boa. Controle Salvador, boa tarde. Voo 9074, início da Papá. Voo 9074 é o controle, meu cordial. Ajuste agora, 10013, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS. 4000 para Duna, gol 9074, obrigado. Seria do 2230, chame Recife 260. Seria do 2230, controle Salvador em blind, chame Recife 1260. Recife 260, 2230. Meia dois meia, identifique, voe bom, chegada bom, meia doze. TPB a dois meia, identificou? Chame Recife 1251. 251, boa, tá? 3805. Boa, TRIP 626, contato radar 67 milhas ao nordeste de Salvador. Controle Salvador, portal 5958 no corredor norte, mantendo o retorno. Série 5958, corredor forte, suba para o nível 145, seguindo a linha do litoral. Possibilidade de manter meu pé no corredor forte? Positivo, é possível sim. O senhor vai manter meu pé até onde? Até a 8. O controle está ciente. Meu Golf Vitor, prossiga via corredores para Salvador, ajuste B13. Não entendi o que o senhor falou, a transmissão está muito ruim. Ok. Mantenha-se nesse setor e suba para o 030, aguarde para abandonar o setor com a instrução para Salvador. Seu transponder 0151, Romeu Golf Meu Golf Vitor, acionou 0151? Positivo, 0151 e fique aguardando no setor do Morro de São Paulo para seguir Salvador. É, exatamente, não está autorizado para seguir para Salvador ainda não. Gol 9074, desça para 2000 pés. 2.9074. Controle, boa tarde, eu vou no 8850 da Papai descida para 160. No 885, desça para 5.000 pés, esquerda Bonf para chegada Bonf, 1013. Esquerda 5.000, chegada Bonf, 1013, no 885. Meu Golf Vitor, seu rádio está muito ruim, eu não entendi. 3283. Salvador, esse final de setembro, Rafael está 8, precisa coordenação do PT Natal e acessar para o ano 4. Luciente, mantenha a proa, ou seja, mantenha a linha do litoral e suba para o nível de cruzeiro. Salvador, está 8. Luciente. Salvador, trip 5626, solicita a descida. Desça para 6000 com 1013. 6000, 5626. O Golf Vitor mantém a 2.500 pés devido ao tráfego. Cidade de Belo para os Rio 4, daqui. Livre. Obrigado, senhor. Fiquei com o Delta, boa tarde, só um instantinho, Manati. Salvador, bom número 64, tem que dar papá. O nono 64 é o controle Salvador, direto Duna, desça para 5013. 5013, quando Duna, o nono 64 graus. Delta 4 UPS, corredor Axé, Manati, decolagem no 7 com a direita 1208, controle, a torre em 118, meia dúzia 0125. Autorizado IRS, gol 9074. 1885, desça sem restrições até 3000. 3000, 1885. Trip 626, descer sem restrições até 4000. Sem restrições, 4000, 5626. Autorizado Petrolina 200, direto, decola da 10, esquerda, Momo. 120, decimal 8, 5576. Esse autorizado Petrolina 200 direto, decolando da 10 esquerda, pomba, na saída 1208, controle, transponda 5576, trip 5490. Tema pronto, puxa sinal. Bora. Passando 2.100 pés. 3283 é o controle, contato radar, pós 2.000, voo direto Elefa. Voo direto da presente, Elefa, 3283. Controle inovador, boa tarde. Abacatado Bravo, Kilo Whisky, declarado no sétimo corrido forte, sempre na chuta. Ciente Bravo, Kilo Whisky. Golf Vista, desça para 1.500 pés agora. Você era 5958, controle. Após Sauípe, o senhor vai subir para o nível 1 no 35 e vai manter o eixo da aerovia. Ah, positivo, a gente vai informar mais uma vez ao centro de controle o desejo que o senhor tem de voar direto Natal. A gente só corrigiu o nível 135. A instrução do centro foi: não está autorizado prosseguir. Mas de qualquer forma a gente vai reiterar a informação ao centro que o senhor vai voar visual direto por conta e risco no nível 135, para ver se eles entendem agora. Estabilizado, voo 9074. Voo 9074, na aproximação para pouso, reduz a cheque trem, chame a torre, 1986. 18-6, obrigado. Voo Série 5958, é o controle Salvador. Meu assistente agora foi tão contundente a ponto do centro entender a sua solicitação. Está autorizado a prosseguir. Trip 626, desça para 3.000. 3.000, trip 5626. O meu Golf Vito vai cruzar à sua frente uma bela aeronave da Gol, mais precisamente um 737 Família 800, e livra 5.000 para 3.000 pés. Informação para o meu Golf Vito. Trip 626, esquerda duna. Esquerda duna, 5626, grato. Autorizado ILS ou 985? Eu vou lhe autorizar daqui a pouquinho, mais uns 15 segundos, um momento. Ok, ciente, aguardando. Eco Zulu Nova, controle. Ciente, direto para a rotatória, 1013. 1885, desça para 2000, livre ILS. 2000, livre ILS, 1885. Eco Zulu Novamba, transporte de ferro. Descida. Pelo Quebec Serra, controle, prossiga visual, chame Paripe, 1013. Positivo. Pimenta 26, velocidade 170, 170 mais agora, inicia redução. 170, triple 5626. O 1164, velocidade 220 mais agora. Reduzindo 220, agora 1164. O 1885 na final, cheque o trem, torre 1186. 186, 1885. Chame Recife, frequência 1260. 1260, tem 3283. Trip 626, desça para 2000. 2000, trip 5626. Gol 1164, desça para 3000. 3000, gol 1164. Boa tarde, 9074, portão 4, Alfa e Juliette. Alfa e Juliette pro 4, 9074. Comidas, aeronave da Trip, informação para o Romeu Golf Vitor, está voando para a rotatória, que muito provavelmente vai aguardar naquela posição. Trip 626, curva à esquerda para interceptar a final, livre aproximação ILS, cheque o trem, aguarde transferência. Sente esquerda, livre LS, reportará com o cheque de, com o trem embaixo, trip 5626. Gol 1164, desça para 2000, livre LS, número 3 para o povo. Sente para 2000, gol 1164. Meu Golf Vitor iniciando manobra pela esquerda de 360. Eu acho que duas aeronaves transmitiram ao mesmo tempo, vamos lá. O meu Golf Vitor vai efetuar um 360 pela esquerda. O Trip 5626 vai chamar a torre na frequência de 1186. E o Gol 1964 autorizado via chegada a Mari com o ajuste 1013. Confirme. Controle Salvador, boa tarde, Janeiro 6326, para a série 1910, informação Papá. Poderia confirmar para o controle Salvador? Ou Janeiro 6326, informação. 6326, acione a identificação. Oceano 6326 está em contato radar, distância para mare 34 milhas, autorizado via chegada mare 1013. Autorizado via chegada mare 1013, 6326. Romeu Golf Victor, chama a torre, 1186. 186. Oceano 5958, chame Aracaju 203. Tipo 62000, viu o controle? Alô, Salvador, uma boa tarde, boa noite, 85, livrou na porta. 85, livre até portão 3, Alfa Juliette. Portão 3, Alfa Juliette. Salve Salvador, 3490, portão 4, parte de carne. Pronto para o posto de acionamento. Livre, parte 3, chame para o táxi. Cliente livre, cobrar para o táxi. 3490. Carajá 19 é o controle, autorizado via chegada mare, ajuste 1013. Ajuste 1013 via mare, Carajá 19, da rapaz de mare. Controle, boa tarde, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta é o controle, meu cordial, prossiga o visual, chame livrando a zona de controle. Samar Delta. Gol 1164, dona localizador, reduza cheque o trem, chame a torre 1186. 186, 1164. A instrução foi para o gol 1164 na final, para chamar a torre, ok? Parede, senhor, que é. Ciente, prossiga para a rotatória e aguarde transferência. Aguarde. Para Guarulhos. Conforme a rota do plano, AP Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto trive, após postos e após conforme. A saída com curva direita da Elle da Bridge, controle 120.8, transponder 5005. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Apesulou no meia, Bravo Hotel Zulu, trive, Poços de Caldas. Decola, curva direita, Tael Leda Bridge. 1208 ao controle, 5005 ao transponder, Oceaner. 6315. Correto, 6315, champanhe. Chamará. Fala, confirma para o gol no 885, a posição? Número 3. Está ocupado. Salvador, 35626. Mantenha a posição no 85. Mantenha a posição. Pegou 626, mantenha antes da Juliette. Vai manter antes da Juliette, 626. O box 5 está livre. Foi pra Salvador, 35490. Pronto para o táxi. Tem um PAB de 18 com fora da alterna Salvador. No 85, prossegue portão 2. Então 2, 1-8-8-5. Trip 5490 confirma 1-8 a bordo, 4 horas de alternativa? Salvador. Autorizado, observando o Gol que vai estacionar na 2. No ponto de espera, a torre 18612 e o ajuste 1012. Gente, autorizado, observando o Gol. Ponto de espera 18-6. Só mudando a sua autonomia aí, 5 horas. 5 horas, gente. O 562000 observa a companhia que vai prosseguir para o ponto de espera. Após a entrada do pátio liberado, está autorizado e para ele formou posição 2. Sente para a aeronave da companhia, ingressa pátio 302, a posição, obrigado. Salvador, Rochelar, 6142. 6142, Recife, pronto cópia? Irmão. Autorizado 350 Recife, Aperuísque 58. Decolagem da 10 esquerda, Pucaracaju, 120, decimal 8, 5020. Recife 350, apareça 58, decola 10 da esquerda, Pucaracaju, 28 a saída, 50 a 21, transponder. Chama Babuche na UNO, é a 142. Confirma o transponder? 5020. Chama pronto. Tá lá. Salvador, poderia confirmar a posição para o trip 5626? 5626, para ele formou 02. A 02 está ocupada por um negócio da SATA. Salvador, o 964, livrou na sua escuta. O 964, Alfa Juliette, posição 11. Alfa e Juliette para o 11, o 964. O 5626 tem sinalizador? Agora visual, com o sinalizador, posição 04. Ele está livre, siga as instruções. Vamba, está tudo aí de todos os santos, voando para a rotatória. Fiquei com o Delta, o controle, frequência livre. Salvador, trip 5490. Trip 5490, controle, contato radar. Sim, trip 5490. Você pode confirmar o tráfego à frente, 6326? Posso sim, aeronave da Gol, o voo 964, o oceano 6326. Vetoração para sequenciamento. Curva esquerda, vou ir na proa 360, desça para 2000, está limitado pelo localizador, oceano 6326. Ok, esquerda 360, desce para 2000, 6326. solicita assistência na posição 03. Na posição autorizada, chame pushback. Toma na barulho. Sendo 6326, direita proa 070 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070, vai reportar estabilizado. O 964 passou Duna, cheque o trem, chame a torre, 1186. 1186, muito obrigado, boa tarde, 964. É que os 1190 prosseguindo para a rotatória, à direita, aeronave da Gol na final, chame a torre, 1186, é que os 1190. Visualizou a aeronave, 186 para o Salvador, 1186, grato. O Sino 6326, 9 milhas para passagem sobre o marcador externo em aproximação para pouso, reduza, chega o trem, chame a torre agora, 1186. Reduzi mais, Caio, vamos chamar a torre agora, 18,6, obrigado. Já 19, está autorizado a aproximação em ILS. Grato, autorizado ILS, cara, já 19. 3, 5103. Puxe autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi. Salvador, boa tarde, eu vou 41 Nova Meia, passando 220 para 150. Zulu 41 Nova Meia, número 13, para pouso, autorizado via mar e ajuste 1012. Via mar 1012, eu vou 41. Mantenha antes da Juliette, aguarda ingresso, Fátima. Alfa, mantenha antes da Juliette, ingresso, nós vem agora. Cara, já 19 estabilizando o lote. Ciente, reduza, chega o trem, chame a torre, 1186. Torre 1186, grato, né, Cris? Boa. Acho que é Juliette 964. O 964, corrigindo, vai após o Ocean, né? Vai ingressar para o portão 3. Sente após o Ocean, ingressa para o 3, 964. Para o táxi, é o Ocean 63, 95, PLB 1161, estamos com 4 horas, alterna Galeão. Alô, Salvador, boa tarde, Sinai 63, vem livrou. Vem livre táxi até o ponto de espera, torre 1895, corrigitor 1186 e o ajuste 1012-63-15. Salô, Sinai 63-26, chamou livrou. 63-26, mantém antes da Juliette. Antes da Juliette, 63-26. Vai iniciar o táxi, 63 no 5. Gol 966, o controle Salvador, autorizado via chegada Mar e ajuste 1012. Via Mar, Antes da Juliette, 63 e 20. Tá livre o Fuji 6142. Pushback autorizado, portão 01. Livre o Fuji 6142, tá mandando para o site. 6326, o Infraero informou posição 01, mantenha antes da Juliette. O 01 está sendo liberado agora. Mantemos antes da Juliette, o Infraero 6326. O setor que vai afastar? Utilizado o local, número 3, corredor forte. Decola 17, curva esquerda. Controle 1208, aciona 0171, Índia November Alpha. A bordo, parte 4, 18-6 a torre para prosseguir. Até o ponto de espera, 18-6 torre, 1012 o ajuste, 6142. Até o ponto de espera, 18-6 torre, 1012 o ajuste, 6142. 6326, posição 01, tá ligado? Autorizado até 01, Oceaner 6326. Que Luiz, que caso esteja ouvindo o controle, acione a identificação. Azul 4196, livre LS. Autorizado LS, Azul 975, pegou a de copo. Controle de Salvador, boa tarde, deixa a NR 6315, decolou, cruzou a 1500 agora. O senhor 6315 é o controle, contato rodado. Cruzar 2000, pode voar da El Olenda, senhor? Após 2000, autorizado. Após 2000, vai voar da 6305. Controle, boa tarde, papapá, cantando de tanque, gente da papá. Alfa Tango Tango, o controle, aciona a identificação. Alfa Tango Tango, aciona a identificação. Contato radar, 38 milhas afastado de Salvador, curva esquerda, voo Iduna, desça para 5.012, chegada a Mari, pista 10. Confirmando a Alfa Tango Tango, chegada a Mari, vamos na Prod Mari, descendo para 50. Desça para 5.000 com 1.012, Prod Iduna. Na Prod Iduna, então, a Alfa Tango Tango. Whisky Charlie Mike, identifique. Charlie Mike, contato radar 33 milhas, autorizado via chegada a Mare 1012. Azul 4196 na final, check trem, torre 1186. 186, obrigado, boa tarde. E a partir de agora, 210, eu tenho uma falha de comunicações, vou retirar o senhor da chegada. Visão 54, desça para o nível 120 e voe Duna. Direto Duna 120, 354. Trouxe Salvador, Xenemia 142. Xenemia 42 ao controle, contato radar. Mandando para o Uber. Charlie Mike. Afirmativo, autorizado via chegada a Mari, 1012. O 1966, aventuração, esquerda 360, está limitado pelo localizador, desça para 2000. Motivo, aeronave, falha de comunicação. Motivo, esquerda, zona norte, descendo para 2000 pés, limitado pelo localizador, gol 1966. Positivo, o senhor pode reduzir até 170 nós. Estamos iniciando a redução, 9 meia-meia. 154, desça para 3.012. 3.012 para 097 autorizado via chegada BOF 1012. Progou 1966, intercepto do localizador, senhor? Vou lhe dar uma prova para interceptar. Perfeito. Só estou abrindo espaço para facilitar a aeronave que falha de comunicações pousar no aeroporto internacional. Não, beleza. O 966 direita, proa 070 para o localizador. 070 localizador, 966. Controle Salvador, Oxenem 6142. 6142. Por gentileza, poderia coordenar com o setor do centro para voarmos direto a Aracaju? Ok, compra a subida, em breve o senhor vai falar direto com o centro. Gente, obrigado. Bicho Charlie Mike, via chegada autorizado. Boa tarde, Azul, 4-1-6, Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 4-1-6. Salve Salvador, uma boa tarde, o Gono 884, informação para Papá, gate 02, autorização para Aracaju. Só um instante, Aracaju. Obrigado. Vai ser a Puca, a subida. Puca, Aracaju. Obrigado. 3154. Sierra Índia, November Delta, Guadalupe. Avento. Porto São Paulo, número 10, decolagem no 7, curva direita, corredor Axé. 120.8, 0153.